Balotelli tira dardos contra os jogadores do Manchester City. Bruno César já é do Benfica. E para 2011-2012, mais jogos de hóquei em patins na televisão. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Olá, eu sou o Demartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de leste a leste, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de leste a leste com Demartino Teixeira. Comece bem a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro. JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21 horas, com José Manuel Rasteiro, na Antena Web. Esta semana, no Tempo de Antena, entrevista com Diana Rodrigues. Intérprete de canção e gira nacional, Diana Rodrigues lançou já dois trabalhos, ambos de bastante sucesso. Quisemos saber um pouco mais sobre a sua carreira e também quisemos saber o que acha Diana Rodrigues do panorama atual da música portuguesa. Conversamos também com o escritor José Torres Gomes a propósito do lançamento do seu segundo livro, Nunca Mais Te Vi. Quem é, afinal, este escritor desposente? Convidámo-lo a ouvir o Tempo de Antena de sexta-feira para ficar a conhecer. Entrevista com a cantora Diana Rodrigues e com o escritor José Gomes no próximo dia 1 de Abril. A partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena. Só aqui, na sua Antena Web. Mario Balotelli, jogador italiano, foi apanhado a lançar dardos contra jogadores da formação do Manchester City. O incidente não causou danos, felizmente, já que os dardos acabaram por não atingir nenhum dos jovens que treinava da equipa inglesa. Recentemente, Cesare Prandelli, o selecionador italiano, já havia dito a Mario Balotelli para alterar o seu comportamento fora de campo. Mas parece que a chamada de atenção do selecionador italiano não surtiu efeito. E hoje, o jogador Mario Balotelli foi então apanhado a lançar dardos contra jogadores da formação do Manchester City. A equipa irá tratar internamente esta questão, mas adianta que sente que o jogador não teria intenção de magoar ninguém. Quanto ao jornal, a marca cita que o jogador foi apanhado a lançar dardos pelo simples motivo de que estava aborrecido. Declarações que, mais uma vez, fizeram, ou mereceram, melhor dizendo, a resposta de Prandelli, que disse que se está aborrecido, que venha falar comigo. Adiantou ainda Cesare Prandelli que é verdade que cada um é responsável pelos seus atos, mas só quer jogadores responsáveis na seleção nacional transalpina. Já recentemente, nas últimas semanas, Mario Balotelli havia sido protagonista em outros incidentes, como, por exemplo, no jogo Manchester City-Dinamo de Kiev. A equipa britânica saiu do jogo eliminada e Mario Balotelli recebeu um cartão amarelo e acabou por receber um vermelho depois de agredir um jogador da equipa do Dinamo de Kiev. Antes ainda, Mario Balotelli havia sido protagonista de uma declaração em que dizia que jogadores melhor do que eu, só um pouco mais, Leo Messi. Declarações que foram entendidas como provocatórias, mas que ainda assim foram minoradas, dado que foram apenas declarações de Mario Balotelli. Mas a atitude de hoje de lançar dardos contra jogadores da formação do Manchester City pode trazer a Mario Balotelli consequências mais pesadas do que essa declaração e essa expulsão no jogo Manchester City-Dinamo de Kiev. Luís Martins, Bacar, Francisco Júnior e Rubén Pinto. Quatro júniores que marcaram presença no treino desta manhã do Sport Lisboa e Benfica. Numa semana em que se antecede o grande clássico na Luz, Benfica Futebol Clube do Porto, já se fazem os preparativos para este grande jogo. Ora, num dia em que o Benfica anuncia a sua primeira contratação para a próxima época, 2011-2012, os encarnados treinaram com várias ausências, entre as quais Maxi Pereira, que representou o Uruguai no fim de semana, nos Jogos Internacionais, e também Luizão, que representou o Brasil. Ainda a registrar as ausências de Sálvio, Cardoso e Nicolas Gaetan. No Porto também há 12 ausências, mas para o fim de semana, aqueles que representaram as respectivas seleções já deverão estar, pelo menos na sua maioria, aptos para defrontar a equipa encarnada na Luz. O Benfica, como disse, treina hoje com 4 júniores num dia em que, dizia, anunciou a sua primeira contratação para a época 2011-2012. Chama-se Bruno César. A notícia foi publicada no próprio site do clube. O valor da transferência não foi adiantado, mas já é certo de que Bruno César pertence à equipa do Sport do Benfica, ou pertencerá a partir da próxima temporada. E com nomes a virem à baila para a próxima temporada, para os encarnados, agora surge um novo nome. É o avançado do Bayern de Munique, Miroslav Klose, de 32 anos. O jogador dos bávaros não tem sido opção do técnico e poderá rumar a Lisboa na próxima temporada para representar o clube encarnado do Sport Lisboa Benfica. Uma negociação que ainda não está concluída e uma proposta que ainda não está fechada. Portanto, são apenas rumores, sinais de um final de uma época e os preparativos já para o início da próxima. A Federação Portuguesa de Patinagem garantiu nesta terça-feira a transmissão de 34 jogos do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hóquei Patins para a época 2011-2012. A notícia foi avançada por Fernando Claro, o presidente da FPP. É com satisfação que damos este passo, depois de algum tempo em que tomamos várias diligências até estabelecermos este protocolo. Os objetivos são promover a modalidade próximo dos adeptos e captar novos patrocinadores. Teremos uma reunião para apresentarmos este projeto aos clubes no dia 2 de abril, pelas 11 horas, no Luso. A Federação Portuguesa de Patinagem escusou-se, no entanto, a adiantar pormenores sobre este protocolo hoje rubricado, mas dá a garantia de que 34 jogos serão mesmo transmitidos pela televisão na próxima época, 2011-2012, todos eles do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. E precisamente no Hóquei Patins realizou-se a 23ª jornada neste fim de semana. Uma jornada com muitos golos e muita pressão, sobretudo para as equipas do Benfica e do Porto, que estão empatadas em termos de pontos, ainda que os portistas levem vantagem pelas vitórias que já conseguiram frente aos encarnados em confronto direto. Vamos aos resultados desta 23ª jornada. Hóquei de Braga 3, Limianos 2, Oliveirense 8, Académica de Câmara 2, Hóquei de Barcelos 4, Porto Santo Sade 2, Física de Torres Vedras 4, Sport Benfica 7, Porto 10, Académica de Espinho 3, Valongo 4, Dramático de Cascais 3, Candelária 7, Gulpilhares 4 e Juventude de Viana 6, Sporting de Tomar 5. Porto e Benfica seguem na frente com 61 pontos, ainda que os portistas estejam na frente, devido à vantagem no confronto direto. Com menos 4 pontos está a equipa da Oliveirense. Os azumenses têm 57 pontos atualmente e vão no terceiro posto. A equipa do Juventude de Viana venceu e está no 14º lugar com 22 pontos, a distanciar-se já do 15º, que é a Académica de Câmara, com 17, e ainda mais do 16º e último, que é a Associação Desportiva Limianos, com 15 pontos. Isto com corridas que estão já 23 jornadas. Antenoeb, Desporto. E para fechar a edição de hoje do Desporto Inteiro, realizou-se mais uma jornada do Campeonato de Handball. Já havíamos noticiado na passada semana que a equipa do Colégio das Sete Fontes desistiu e, portanto, só houve apenas 5 encontros. Ora, vamos aos resultados num fim de semana em que houve Sporting-Benfica. Sporting 21, Benfica 22. Académica de São Mamede 17, ABC 30. Águas Santas 20, Madeira Sade 23. São Bernardo 35, Chico Handball 31 e Porto 34, Sporting da Horta 27, aliás. O Porto lidera com 60 pontos, aquilo do Sporting Benfica tem 59 pontos, aliás, e o ABC tem 54. Ora, primeiro, segundo e terceiro lugares. Quanto ao décimo lugar, este é ocupado pelo Chico Handball com 30 pontos. O 11º e último é a equipa do São Bernardo, com apenas 27 pontos. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui, mas voltamos amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!